PTCast orgulhosamente apresenta Áudio Novela. Episódio de hoje, O Serpente do Sertão, parte 2. Na fortaleza do Coronel Saturnino. Onde você tá, Rosa? Rosa, onde você tá? Estou aqui, Camilo. Já pra dentro, mulher! Oxi! Mulher minha não fica de varanda, não. Estou bordando, o que sempre faço tardinha. Deixe de ser falsa, mulher. Camilo joga para longe o bordado de Rosa. Pra quem foi? Pra quem tu passou esse bilhete? Do que está falando? Pra quem foi? Está me machucando, Camilo, só do meu braço. Não sei do que está falando. Ele vem de mansinho, pelas costas. Só os dois. O outro devia estar junto. Diga! Diga quem é o coiteiro! Esse vai se ver comigo e tu também. Não fiz nada, homem, só do meu braço. Tu contou pra alguém mandar recado à serpente que o meu pai tá no leito de morte. Tonho. Tonho voltou. A esperança se renovou no coração de Rosa. Seu amado Antônio finalmente estava de volta, como prometido. Com o coronel nas últimas e os capangas de Camilo querendo ver pelas costas, nada impediria que o serpente do sertão desse um bote para recuperar o amor de sua vida. Aprisionada e forçada a se casar com o invejoso e covarde Camilo. Rosa, sentindo que a paixão por Antônia faria sorrir e temendo a reação de Camilo, puxou com força o braço e se libertou. Correndo a toda velocidade que seus pés pequeninos podiam ir, refugiou-se no quarto, trancando a porta à chave. Antônio, meu amor, não demore me buscar. Rosa, sou eu, Jerusa. O filho da peste já se foi. Abra. Abra ligeiro. Jerusa. Não posso me afastar da cabeceira do coroné. Ele tá pra dar o último suspiro. Jerusa, Tonho. Ele voltou. Eu sei, Rosa. Foi um dos cabras lá da outra banda do rio, conhecido de galego, teu primo, e mandou avisar a serpente. Mas um dos homens do coroné deu carreira nele, que saiu fugido de sacolinha. Galego, meu primo, ele vai se reunir com o Tonho. Vai me salvar das garras do peste. Tu sempre foi valente, Rosa. Fingiu que tava escolhendo casar com o filho de uma égua de Camilo pra dar chance do serpente fugir, depois que mataram a família dele tudo. Foi um banho de sangue. Tu foi muito valente. Tonho, precisa ter cuidado, Jerusa. Arruma alguém de confiança pra ajudar nós. Eu vou tentar, fia. Vou pedir pro Tião procurar o serpente e contar pra ele que assim que o coronel bater as caçuletas, Camilo só vai ter 3 cabras do lado dele. O resto vão tudo descambar por esse sertão. Agradecida, Jerusa. Agradecida. Mal sabiam Jerusa e Rosa que sua conversa estava sendo espreitada por Ritinha, a amante secreta de Camilo. Isso vai ser um salseiro só. Vou correndo avisar pro Camilo. Longe dali, acampado entre o barro escarpado e uma cerca de espinhos e palmas, Antônio Jerônimo, ou como era conhecido nas redondezas, Serpente do Sertão, aquecia um bolo de café, enquanto pensava em como encontrar seu amigo Luiz, ou como era conhecido para aquelas bandas, Galego. Foi-se um tempo, mas pareciam séculos, tamanha distância entre corpo e razão, 3 amigos do peito, e dos 3, só um tinha mais coração. Antônio era moço jovem abastado, aprendeu a caçar sob o viver do arado, não fugiu da labuta, nem nunca perdeu uma briga, até que atroçoado por aquele que se dizia amigo, perdeu a paz, as terras, a mulher amada e a vida da família. Quem se achega? Fala ou toma um tiro? É Galego, morrer. Bati 7 freguesias atrás de tu, compadre. Oxente, Galego. Se avie, Ande, ande, meu compadre. Me juntar mais tu com a mulher, gente, recuperar a Rosa. Onde que tu andou, meu rei? Aqui ali, esperando. Mas e tu? Como é que tu escapou? Rosa fez um acordo com o coronel. Não relaram a mãe nem não. Rosa confia em nós, galego. Agora tá lá. Nas garras daquele. Coisa de pouco tempo, Antônio. Galego e Serpente Sertão, fazer sacolinha no faroeste, vamos pegar aquele filho da peste. Galego e Serpente Sertão se esconderam dos olhos do coronel por dias. Até que finalmente Tião os encontrou. Mas quem é que vem? É Tião. Coronel morreu! Serpente, sei que tu tá aí, coronel morreu! E assim foi avisando pelos quatro cantos do sertão sobre a morte do coronel Saturino, um aliado do Serpente, Tião. Serpente e Galego saíram do esconderijo, prepararam armas e foram em busca de Rosa. O que não esperavam, nem Galego nem Serpente, foi encontrar diante de tanta gente um desmazelado em desespero, que um dia se fez de amigo. Um homem sem alma de nordestino, Camilo de Aguiar Saturnino. Tem em cada lado um homem seu de confiança, mas de escudos dava moça por quem Serpente jurou vingança. Solte Rosa, cabra sem honra. Vamos duelar. Não pense que por essas bandas não tem lei. Eu sou o novo coronel. Quero só ver a valentia dos fuleiros. Sem ter mesmo honra, ouviu-se ecoando a prova no alto da venda de Aclibiades. Um dos comparsas de Camilo atirou atocaiado a sangue frio, mirando no peito de Serpente. Desesperada, Rosa consegue se libertar, correndo na direção de Serpente, que ia ao chão devagar. Tonho. Galego não pensa duas vezes. É com um tiro certeiro da fim ao capanga de Camilo. Um corre-corre se inicia. E quem ficou de curioso põe sebo nas canelas, procurando um canto para se esconder. Enquanto o povoado está enlouquecido com o faroeste acontecendo em pleno sertão de Sacolinha, Rosa estava agachada ao lado do corpo de seu amado Antônio. Tonho, eu te amo tanto. Tonho, tu voltou por mim. Não me deixa, homem. Os olhos de Antônio se abrem lentamente. Ele sorri ao ver o rosto de sua amada Rosa. Tonho! Rosa abre o colete de couro de Antônio à procura de um sinal de ferimento. Antônio leva a mão ao peito e de dentro da camisa, cravado no cordão de prata que ganhou de Rosa, está a bala que poderia ter lhe tirado a vida. Com motivação renovada, eis que se levanta do chão poerento o Serpente do Sertão. Os capangas jazem mortos. Galego, cambaleante, alvejado, mal se mantendo de pé, ainda acorda sua prima Rosa, a levando para longe, pois no fim da rua vem Camilo, mirando contra o Serpente. Esta terra é minha, Serpente, e a mulher também. Terra que tu foi roubando de todos, até mesmo do teu amigo. Mulher que nunca te deu coração, que fez questão de levar comigo. Camilo está cego de ódio. Seus dedos pairam sob o couro da pistola. Serpente do Sertão se prepara para enfrentar Camilo. A respiração dele é forte. De repente, dois disparos. Mas somente um dos homens fica de pé. Tonho! É sabido, na cidade de Sacolinha, Sertão do interiorzão do Brasil, ainda tá pra nascer homem mais valente que o Serpente do Sertão. E até o fim desta história, não surgiu quem pudesse com o amor de Rosa e Antônio. É o corpo da menina, ofegante ali do lado, ansiosa pelo tato, do carinho arrebatado, do calor da tua mão. Não se engane que o silêncio não existe no anoitecer. Fala mais vida que a cidade tem mais lenda a oferecer.